meu carro virou bar, meu carro virou bar. Quiser beber, pode vir, pode chegar. Meu carro virou bar, meu carro virou bar. Quem quiser beber, pode vir, pode chegar. A banda dos paredões, carimbado pela sala de Sandoninho. Eu faço de malcão. Tem mulher bonita e sou puxando de cerveja. Tudo bonito, tá tudo beleza. Antes, durante e depois do show. Pode vir que o bar chegou, né, Rogério Tajinho? Depois do show, pode vir que o bar chegou. A gente bebe toda hora, porque meu bar tem. Meu carro virou mar, se quiser beber, pode vir, pode chegar. Meu carro virou mar, meu carro virou mar. Se quiser beber, pode vir, pode chegar. Meu carro virou mar, meu carro virou mar. Se quiser beber, pode vir, pode chegar. Meu carro virou mar, meu carro virou mar. Se quiser beber, pode vir, pode chegar. Os bagaceiros de Azão. Eu faço de balcão. Tem mulher bonita, riquinho. Tá tudo bonito, tudo beleza. Antes, durante e depois do show. Pode vir que o bar chegou. Antes, é rico sujão, é rico. A gente bebe toda hora, porque meu bar tem quatro rodas em qualquer lugar. Meu carro virou bar, o carro de Adonis Antônio virou bar. Pode vir, pode chegar, né, Juninho? Meu carro virou bar, quiser beber, pode vir, pode chegar. Meu carro virou bar.